As duas mãos pro ar. As duas mãos pro ar. Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai seguir. Joga as mãos pro alto e vem. O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai seguir. Papa de tanta fofoca, tamo na rua dando um salve, é pique a Dona Irã. Saudosa maloca, canta a vida e conta as notas, zica, brilha, foca, espanta os filha da, as intrigas desses pipoca. Esse arruma, sorri e acostuma, ganha grana só pra mostrar que grana não é porra nenhuma. É pela arte, não pelo prêmio, pisa na high society, faz sua parte bem, mantém a raiz tipo gêmeo. Mas quer carrão e mansão, João? Por que não tá bem patrão de avião então? Por que não quer opção, quer salmão, João? Por que não ser feliz, caralho? Diz aí, por que não? Se no choro foi nós também, por Deus, amém. Quase hoje esfriando a cabeça, aquecendo as naves, a mente fértil, a mil tipos projétil, étil. Mete o louco que estouro pra nós é pouco. E as gola polo de listra, a sinistra, as lupa preta, pra. E os cordão à vista, me deixa claro que eu sou escuro, tesouro raro no jogo duro. Mas tô em campo, canto pro meu santo. Os vermes tremem mais que Butec no brega da Gabi Amaranto. Orgulho preto, sorriso afronta, nós não é melhor, nem pior. O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser. Joga as duas mãos pro ar, duas mãos pro ar. O Zé Povinho só pode falar, mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser. Paparazzi tá de olho em nós, boa fase. Pré-alvive, pois tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Paparazzi tá de olho em nós, boa fase. Pré-alvive, pois tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, o MC é liso. É nóis. MC Guimê, senhoras e senhores. Deus abençoe. Tamo junto. DJ Niyak.